Crítica gerada pra gerar alteração, alteração positiva. Equipe de construção na ativa, na estiva. De espírito pra espírito, de alma pra alma, sigo convicto da tentativa de manter a calma. Mesmo estando no olho do furacão, mesmo quando o coração aperta, mesmo com o planeta em estado de alerta, seguindo no desafio de manter a mente quieta, a espinha ereta e a cabeça no lugar, na medida do possível, na sintonia certa eu falei. Mensagem na garrafa eu falei. É a semente que voa com vento, é energia de primeira qualidade em movimento. É a mensagem circulando, é o pensamento livre. Essa é o terror, entre comandos políticos, polícias e milícias. Em campo aberto ou no mar de concreto, a hipnose chega perto do grau 9, numa escala de 10. O mundo inteiro aos seus pés. A história até o final ainda contém várias surpresas, para o bem ou para o mal, que tal? Uma por uma, as verdades vêm à tona. Olha que beleza, tijolo por tijolo, máscara por máscara. Do estilingue vai a pedra, da banana vai a casca, eu falei. É a mensagem na garrafa, eu falei. É a mensagem na garrafa, eu sei. É a semente que voa com vento, é energia de primeira qualidade em movimento. É a mensagem circulando, é o pensamento livre.